ou vá embora e não volte mais. Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leva a sério, ou vá embora e não volte mais. Aqui é Marcelo Val. Lobo Arrasador. Embora e não volte mais. Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leva a sério, conectado com o Lobo Arrasador, o Fera do Pará. Você é o mais lindo ser de todos os mortais. Somos almas gêmeas, alma e coração, sentimentos tão iguais. Foi assim tão de repente, o amor aconteceu pra nós dois. Você se entregou pra mim, pra ter você aqui. Largo tudo pra depois. Se vejo teu sorriso, estou a um passo do paraíso. Você é meu anjo lindo. Eu descobri o que o amor é capaz. Só a força do amor faz eu te amar. Que a gente duvida entre o céu e a terra. Que a gente duvida entre o céu e a terra.

quando aqui, né? No primeiro instante vi que era amor. E no momento em que a gente se encontrou, no segundo instante vi que era você. Já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você é linda, e sua mente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas, eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha, vamos dividir uma casinha. Numa cama dormi de conchinha, Deus abençoou a nossa união. E os anjos cantam nosso amor. Júnior, embalando os corações apaixonados. Vem pra festa com o Lobo Arrasador. Tive um sonho com você, foi real demais pra mim. Acordei pensando em ti, do meu lado não te vi e senti saudade de você. Foi intenso o nosso amor, foi tão grande o que passou. Pra você me dediquei e meu coração te entreguei. Foi lindo demais, só ficarão as lembranças desse amor. Foi lindo demais, não pensei que era apenas meu bebê. Hoje choro por você. Mas mais um Lombardi, como é o nome dessa aparelhagem tão boa, Lombardi? Ok, Silvio, Lobo Arrasador, o Fera do Pará. Tive um sonho com você, foi real demais pra mim. Acordei pensando em ti, meu lado não te vi e senti saudade de você. Foi intenso o nosso amor, foi tão grande o que passou. Pra você me dediquei e meu coração te entreguei. Foi lindo demais, só ficarão as lembranças desse amor. Pensei que era apenas mais um sonho. Foi lindo demais, só ficarão as lembranças desse amor. Foi lindo demais, não pensei que era apenas mais um sonho. De amor, meu bebê, hoje choro por você. Mauro do Estúdio Dois Irmãos, produzindo os melhores CDs do Pará. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus.